sabe nada. No Facebook nunca mais me respondeu. No Instagram só fotos de baladas. Me ignora, vou cair fora. Quero amor virtual, uma página real. Sempre online estou aqui. Quero amor virtual, uma página real. Um amor pra me seguir. Amor, aonde está? Vou navegar. Minha esperança de online te encontrar. Mandei mensagem no WhatsApp, nada. No Facebook nunca mais me respondeu. No Instagram só fotos de baladas. Me ignora, vou cair fora. Quero amor.